Portal do Arrocha. Quanto tempo faz da última vez? O motel Afrodite perdeu casal freguês. Suíte 22, se eu não me engano 23. Pernoite depois do café amor, mais uma vez. E dá saudade daquela hidro borbulhando e você me chamando pra gente se amar. Dá saudade do bolso do beijo daquele lugar. E volta e meia eu volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho. E a roupa de cama pode até mudar, mas juro que seu cheiro ainda tá lá. E volta e meia eu volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro um vinho. Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente, com dó de mim falou, segue sua vida, ele saiu no carro da frente. E da saudade daquela hidro borbulhando e você me chamando pra gente se amar. Da saudade do gosto do beijo daquele lugar. E volta e meia eu volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro um vinho. E a roupa de cama pode até mudar, mas juro que seu cheiro ainda tá lá. E volta e meia eu volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro um vinho. Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente, com dó de mim falou, segue sua vida, ele saiu no carro da frente. Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente, com dó de mim falou, segue sua vida, ele saiu no carro da frente.